parada na construção desejada, na construção do amor. Do longe se faz perto, sempre que o homem quer. Não há margens nem deserto se o coração oceano em oceano vagueiam boas vontades, desembarcam amizades no Moçambique que eu amo. De mãos dadas com amor, não há distância nem cor. Estamos nesta caminhada, na construção desejada, na construção do amor. Cantarei por todo lado teu povo, terna beleza, tua terra em mar salgado, vida feita natureza. No regresso ao meu país trago flores no regaço, a esperança que eu quis de Moçambique um pedaço. De mãos dadas com amor, não há distância nem cor. Estamos nesta caminhada, na construção desejada, construção do amor. Com amor, não há distância nem cor. Estamos nesta caminhada, na construção.